A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Verão, sol, férias e, se possível, muita diversão. Almoços, jantares, petiscadas, concertos e assistir a uma tourada. Por que não? Por que não? Porque, segundo aqueles que à mesma fazem contestação, se trata de um espetáculo cruel, bárbaro e sem justificação. Sem justificação, contestam os aficionados. Então, e o mútuo respeito, a alegria, a paixão, a emoção que de uma tourada emana, não é suficiente razão para tal justificação? Bem, talvez sim, talvez não. Dizemos nós, em relação aos argumentos em discussão. É que, de facto, neste caso, não temos opinião. Porque a possível crueldade do homem sobre o animal, não sendo todavia na tourada em especial, é de facto bestial. E se, de toda a situação, uma forte emoção resultar, não é mais que um facto a esperar, mas também a, de certa forma, lamentar. Todavia, é preciso aqui lembrar que a emoção que de um espetáculo taurino emana não é só o resultado da luta, tantas vezes sangrenta, que se desenvolve na arena, mas também é o resultado de toda uma encenação, de uma brilhante e colorida engalanação e de uma muito especial e sonora tradição. Aqui lhe a apresentamos, esperando que seja para si uma boa e feliz recordação. Cheia, na arena pisou na areia os bregas e os cavaleiros, e o sol brilha lá do alto, o cubo em sobressalto espera o ferro primeiro. O sol brilha lá do alto, o cubo em sobressalto espera o ferro primeiro. Saio forte com dureza, há homens incerteza, peões a ver tourada. Passam curtos e compridos, lixites bem medidas, com a charanga a brilhantar. Passam curtos e compridos, lixites bem medidas, com a charanga a brilhantar. Da teia saem rumores, estoureiros e pegadores, chitados esperam uma pega. Sou ao toque então, um deles todo xingão, vai citando ao sol que o segue. Sou ao toque então, um deles todo xingão, vai citando ao sol que o segue. Já na cara embarbelado, o povo emocionado, um aplauso deixem a teia. Ninguém há que diga mal da tourada em Portugal, Montemor é praça cheia. praça cheia. Mal canta o galo, ainda o sol não é nada. Monto a cavalo e vou para junto do gado. E os animais, essas tais feras bravias, com os seus olhos leais, parecem dar-me os bons dias. Pampilho ao alto, corpo firme no selim, nunca tive um sobressalto se um touro investe para mim. Já disse um homem que fui toureiro afamado, mais marradas dá fome do que um touro trismalhado. Quando anoitece e o gado dorme pelo chão, rezo uma prece por alma dos que lá estão, para que as ciás cresçam livres de tormenta e o mal não mate as piás nem os novilhos de tempo. Mas quando as cheias destroçam pastos e trigo e há miséria nas aldeias, eu vou pensando comigo. Já disse um homem que fui toureiro afamado, mais marradas dá fome do que um touro trismalhado. Já disse um homem que fui toureiro afamado, mais marradas dá fome do que um touro trismalhado. RTA-FM. Chamava Gingão. Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão. Uma capona bravia que eu queria, sentia como um bom irmão. Foi o cavalo mais lindo que nasceu no Ribatejo. Eu nunca tive outra assim tão manso que enfim ainda o desejo. Saltava que era um primor, tudo fazia com graça. Saltava que era um primor, tudo fazia com graça. Era boa torear e derribar sem vacilar, no campo ou na praça. Corria leves com gosto e nenhum galgo passava. E quando o viam correr com prazer e sem sofrer, a todos pasmava. A brincar lá na lezíria o iam admirar. A brincar lá na lezíria o iam admirar. Ainda parece que eu vejo a barreira do Tejo a correr e a saltar. O aventureiro que o matou num dia de infelicidade, eu nunca mais montei, nem sei se farei, tal é a saudade. E o aventureiro que o matou num dia de infelicidade, eu nunca mais montei, nem sei se o farei. serei dar-lhe saudade. Já tive um touro listão da mais apurada raça, já tive um touro listão da mais apurada raça. Era um primor de braveza, destreza, nobreza, no campo ou na praça. Foi um touro de bandeira, com poder e com palheta. Tinha casta e trepio, investida e brio, pra cá pomleta. Encheu de fama e de glória os peões e cavaleiros. Encheu de fama e de glória os peões e cavaleiros. E com alardes lidado, bregando e pegando pelos melhores toureiros, ídolo das multidões, sementão da vacada. Era o mais favorito, lustroso, bonito, sultão da manada. Matou o cavalo russo num dia de campinagem. Matou o cavalo russo num dia de campinagem. E nunca mais toreado, acabou castrando, perdeu a linhagem. Um dia veio passar numa charrua bruxando. Reparei que chorava e a canga arrastava como um condenado. Um dia veio passar numa charrua bruxando. Reparei que chorava e a canga arrastava como um condenado. Para mim a Trindade das coisas bem portuguesas são o fado e a saudade, mais uma pega das tesas. Há quem cante bem o fado, quem beije bem raparigas, mas isto de ser forgado não vai com duas cantigas. Toiro é toiro, meu bom amigo valente, tens o homem pela frente. É toiro, é toiro, toiro lindo, venha de lá esse abraço. Vou pular-te no cachaço, ou tu vens cá, ou eu vou lá. Não há cavalos nem varas, não há farpas, capa ou espada. Faz-se uma pega de caras, com corpo e alma e mais nada. Dos bravos que em toda a parte lidam toiros numa praça, os outros terão mais arte, o forcado tem mais raça. Toiro é toiro, meu bom amigo valente, tens o homem pela frente. É toiro, é toiro, toiro lindo, venha de lá esse abraço. Vou pular-te no cachaço, ou tu vens cá, ou eu vou lá. Esse abraço, vou pular-te no cachaço, ou tu vens cá, ou eu vou lá. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Cigana, toureiro cheio de graça, uma graça cigana. Mariana, na arena sereno e forte, abre o capote valente, sempre que entra na sorte, eu vejo a morte à sua frente. Cingida ao touro, trajo doiro, à luz do sol, a remelhar, vejo o meu querido destemido a torear. E quando a lide se decide, eu ouço enfim uma ovação junto ao altar, rezo chorar uma oração. Torei audaz e valente, frente a um touro traiçoeiro, que eu sinto a vida pendente da vida desse toureiro. Mas sai-se numa corrida o meu amor ardente, sofrer alguma colhida, que eu perca a vida no mesmo instante. Cingida ao touro, trajo doiro, à luz do sol, a rebrilhar, vejo o meu querido destemido a torear. E quando a vida se decide, eu ouço enfim uma ovação junto ao altar, rezo a chorar uma oração. Quando a lida se decide, eu ouço enfim uma ovação junto ao altar, rezo a chorar uma oração. Se o Simão contra um carafa vem à praça, é então com bizarria. E a corrida tem mais graça, e se mostra a nossa raça, na mais nobre valentia. E se houver touros de morte, e o rojão em mão certeira, está dando ao touro o passaporte, a vingar a triste sorte de Fernando Oliveira. Se como louco aos teus heróis, o povo aplaude numa ovação, vê o Tinoco e o Morisco e o Vitorino heróis no torear do Núncio ó Simão. A bancada até delira quando a atira a com maior desembaraço. Mais novo Casimiro crava um ferro todo giro, mesmo aí em cima do cachaço. E se o pai que ainda é calilho, a provar quer ser cavaleiro, a não só curto mais trofilho, a destreza por só brilho de sua arma de toureiro. E como louco aos teus direitos, o povo aplaude numa ovação, vê o Tinoco e o Morisco e o Vitorino Frois no torear do Núncio ó Simão. Vê o Tinoco e o Morisco e o Vitorino Frois no torear do Núncio ó Simão. RTA-FM. Altivo e cortês, levanta em peso uma praça, dominando a brava rez. Já ganhou a rosa do ouro por valente mestria. Leve-o à frente de um touro com breza e galhardia. boca cheia, não há um lugar na praça. Quando o dia estoureia, vibra o povo de emoção. Por bem marcada a faína, Manuel. O coração, onde vibra a própria arena. Audaz, temerário, é difícil igualá-lo, por ser um revolucionário, doutor e ar a cavalo. Se um touro mostrar nobreza, se investir em qualquer parte, anda na arena a destreza, a valentia e a altaneiro, e a glória apaga o cavaleiro da nova vaga. Se o Toriano cheio de graça faz-nos vibrar, levanta a praça. No seu corcel, com galhardia, no redondel, ganha alegria. Dar-te com este é um estilista, porque é um mestre, mestre Batista. Dar-te com este é um estilista, porque é um mestre, Mestre Batista, olé! Artista leal e crente, pelo bem se condenou. Foi mais um homem diferente que o mundo crucificou. Faenas de matador, a cavalo nos lembrava, fosse mansa ou fosse brava, a és que tinha ao dispor. Era o mestre, era o melhor. À meia volta de frente, era rijo, era valente, o primeiro como calção, o delírio da multidão. Artista leal e crente, dado à terra por desgraça, aos touros por destino seu, foi nobre sendo pedeu, foi monumento na praça, foi pendeu amor e graça, foi senhor e mendigo, despojado e perdoou, foi califa em Portugal e depois de tanto mal, pelo bem se condenou. E depois de tanto mal, pelo bem se condenou. Muitos foram, por que não, aqueles que lhe negaram as palmas que lhe ofertaram quando o vento era feição, e lhe comeram do pão que foi da sua semente, e agora que já não sente, doa lá quem doer. Não foi um homem qualquer, foi mais um homem diferente. Ao vê-lo também se viu uma muleta a cavalo, e ninguém sabe pintá-lo. Malhoa também partiu, e por certo não previu o calvário que nos ficou, e que à morte condenou, como a Jesus no Golgota, mestre anúncio, foi profeta que o mundo crucificou. Mestre Núncio foi profeta que o mundo crucificou. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. O gênio fez o destino, a arte foi conselheira, encaminhou o menino na nobre escola toureira. 30 anos consagraram um cavaleiro genial. Aos 5 cantos levaram e com mestria honraram o nome de Portugal. Olé, olé, João Moura, juventude promissora que a mão de Deus ajudou. Olé, olé, João Moura, figura dominadora, honra e sucesso alcançou. Olé, olé, João Moura, o primor e a grandeza na corrida portuguesa. Nas praças onde passou, todo mundo aclamou. Olé, olé, João Moura, o Belmonte foi brilhante, o Sandocan colossal. majestoso, importante. O folho é imortal, a glória a ilustrar, a grandeza do artista, herança a futurar, a quem vai continuar a dinastia amorista. Olê, olê, João Moura, juventude promissora que a mão de Deus ajudou. Olê, olê, João Moura, figura dominadora, honra e sucesso alcançou. Olê, olê, João Moura, o primor e a grandeza na corrida portuguesa. Nas praças onde passou, todo mundo aclamou. Olê, olê, João Moura. Olê, olê, João Moura. Olê, olê, João Moura, o primor e a grandeza na corrida portuguesa. Nas praças onde passou, todo mundo aclamou. Olê, olê, João Moura. Ao recordar essa tarde de má sorte, aonde a morte marcou lugar, julgo ver em cada rosto a dor a vingar a triste emoção, ver finar aquela vida em flor, ver sangrar meu. Chora a saudade, meu coração. Grita a praça entusiasmada, olé, olé. Mas a sorte despeitada fez a montada perder o pé. Arrastou o cavaleiro ao mar, que ao cair pisou no chão e ficou inerte e incapaz, sem ouvir uma ovação. Anda a saudade. Já não vejo a figura valente que fazia vibrar de emoção. Tudo agora parece diferente. Chora a saudade, meu coração. Thank you.